dia pra trabalhar. Escrevia um bilhete de bom dia pra te deixar. Vestia a primeira roupa que eu encontrasse por lá. Engolia um pouco de manteiga e um suco de maracujá. Tomava meu banho sem ter você lá pra bagunçar. Deitava mais um minuto pra saudade amenizar. Te dava um beijo no rosto de leve pra não acordar. E dizia te amo sem você poder escutar. Então eu te olhava pra ver se você dormia bem. Então eu te olhava pra ver se você dormia bem. Pode sonhar porque eu sei que sonhar faz bem. Vou te dar uma razão pra sonhar também. Então eu te olhava pra ver se você dormia bem. Pensava um pouco em você sozinho no ponto do busão. Entrava, rodava a catraca e sentava no fundão. Com fone no ouvido ouvindo algum rap boladão. Uma outra mina olhava e eu nem dava atenção. Chegava no meu trabalho com vontade de sair. Seu cheiro na minha roupa, mas você não tava ali. Abri a gaveta que me fazia sorrir, porque tinha uma foto que eu tirei vendo você dormir. Então eu te olhava pra ver se você dormia bem. Então eu te olhava pra ver se você dormia bem. Sonhar porque eu sei que sonhar faz bem. Vou te dar uma razão pra sonhar também. Então eu te olhava pra ver se você dormia bem. Batia o cartão, saía felicidade no olhar. Partia, comprava a flor mais bonita pra te agradar. Botava 15 de crédito e ligava o celular. Cê já tinha vindo do trampo e tava fazendo jantar. Entrava em casa correndo, te jogava no sofá. E amor com você até minha perna bambear. Te abraçava, dava colo pra te carinhar. E dizia o quanto te amo até ver seu olho fechar. Então eu te olhava pra ver se você dormia bem. Então eu te olhava.